Caramba Cast, está começando mais um Caramba Cast, isso mesmo, nosso querido, simpático e pecador Caramba Cast, isso mesmo. Bom, galera, vamos dar as dicas aqui. Bom, a princípio aí, nos casts anteriores eu falei que está chegando o layout novo, está chegando, aguarde. Ele está a caminho. Ele está a caminho, ele está vindo de jegue, mas ele está a caminho. Estará chegando o layout bacana, que está sensacional para vocês, beleza? E vocês vão gostar, tá muito show de bola, beleza? Eu gostaria também que vocês clicassem no nosso envelope, por favor. Estou pedindo de joelhos, sem sacanagem, Estou pedindo aqui de joelhos, para vocês clicarem no envelope, esse aqui mesmo, esse aí embaixo aí, e vocês comentarem pra gente, fazer o seu comentário sobre o cast específico, ok? Então isso, foi dado os recados, vamos começar o nosso querido cast de hoje, que está sensacional, e vamos para as apresentações, por favor, Tucci. Fala galera, eu tinha um bordão, meu nome é Tucci, mas eu não lembro mais do meu bordão. Isso, bacana. E Ferdi? Olá, galera, tudo bem? Eu sou malabarista de circo. Quiser me contratar pra festas infantis, tamo aí. Isso, ela sabe fazer suco de limão, se quiser também. E Rafa? Opa! E aí, galera? Você por aqui? Você por aqui, hein? Gente, você aí, R$200. R$250. Vim lhe trazer esse humilde presente. Aceita uma xícara de café? Meu Deus, hoje a gente tá pipocando com o interno, hein? Opa, desculpa, galera. Opa, foi mal. Vamos desconcentrar. Isso. E esse daí, galera, agora a galera toda apresentada. Beleza, agora vamos para os nossos recadinhos. Isso mesmo. Bom, dentro do recado aqui, que é do Thiago. O Thiago falou desse jeito aqui, ele falou: pessoal queria que falasse sobre noobs. Beleza, então vamos deixar anotado aqui, já ele passou acesso em meu blog também. Vamos estar acessando aqui, vou estar passando aqui pra galera. A gente vai estar pensando no seu tema aí sobre noobs. A gente vai estar analisando aqui. Eu tô passando o link agora aqui pra todo mundo depois acessar, a gente discutir e a gente, sei lá, pensar numa maneira de encaixar noobs num dos nossos temas aí mais pra frente. Meu comentário. Beleza? Meu comentário sobre noobs. Aqueles que não ouvem o caramba. Enfim. Esses são os noobs majoritários, assim, digamos. Oi. Boi. No, oi, oi. Majoritário, então, galera, como é que é, Jaider? Majoritário. Depois que tá trabalhando com política, tá todo mundo. O deputado tá indo visitar o Jaider. Isso mesmo, agora eu sou um político. Pô, galera. Vai começar a rolar grana aí, patrocinar a gente, né? Isso aí, vou começar a roubar também. Por que não? É comum essa prática no Senado. Então, se prepare, Jaider estará roubando daqui pra frente. Ó, gente, a gente vai falar disso, hein? Cliquem no envelope e o dinheiro sumirá dos seus bolsos. Nossa! Bota lá o número da tua conta e a senha também do cartão, tá? Mais fácil. Obrigado. É isso aí. Então, o Thiago está anotado aqui, a gente deixou anotadinho aqui, beleza? Então, galera, faça como o Thiago, comente, clique no envelopinho aí, beleza? Não precisa digitar sua conta bancária, só o CPF, a identidade e o RG. Enfim, brincadeira, digita o e-mail aí. Não, o e-mail não precisa não, só o nome e a mensagem que você achou do cast em questão. Beleza, galera? Bom, isso daí, agora vamos para o nosso cast de hoje, nosso tema maravilhoso e pecaminoso. Os 7 pecados capitais, isso mesmo, galera. Bom. Quem é que nunca cometeu um pecado aqui, por favor, que atira a primeira pedra? Toque! Eu sou anjo, não cometi. Mentira! Gente, sou anjo, que absurdo, vocês estão duvidando. Você é anjo? Sou anjo. Suspeitei quando você caiu do céu. Nossa! Nossa, meu Deus! Uai, não é de 7 piadas, capitão? Nossa, se fosse você, já teria ganhado. Já ganhei. Não é você mais o sedutor por aqui, rapaz. Nem o humorista. Nossa. Infelizmente. Quem disse que você foi? Eita porra! Agora também não sou mais nem o Tirão, mas na verdade quem era o Tirão, era Tirona, era verde, né? Então não sou nada nisso aqui. Ops, acontece, né, querido? Tudo bem. Não, mas o Rafa roubou seu. A Rafa, o Rafa roubou seu posto de Tirona, então. Ah, é? Você quer que eu volte? Já, ainda quer ser o Tirão? Eu vou começar a dar chiadas aqui, mas... É isso daí. Não, não, bom, porque... Então... não, rapidão, é só porque o Jaider, ele, entre nós, ele já é tirando, tipo, a gente mostra uma coisa mó legal e ele já faz... É, exatamente, eu sempre passo por isso. Jaider, caralho, moleque, olha só, velho, essa música que eu aprendi a tocar. Olha só, eu vou tocar pra você e tal, o que que tu acha? Aí tocar a música e aí ficou massa? Ah, valeu. Pela sua reação, deve ter ficado decepcional, vou pro Ídolos. Então. Fica, tomar no cu você não quer, né? É. Que fofo. É assim. Isso daí. Pra você ver como é que está familiar nosso caso aqui. Já as pessoas já começam a dar tapa na cara. Ih, brincadeira. Bom, enfim, vamos para o nosso tema. O nosso tema, sete pecados. Bom, como é que eu puxo esse tema com vocês? Por favor, Tuti, você que é um pecador. Você que é um pecador. Não. Isso porque no Eu Odeio fala que o cara que mais odeia. Agora, no dos pecados é o pecador. Quando é uma coisa boa, nunca me chama, né? É isso aí, né? O cristão nunca vai ser. Agora, o cristão nunca vai. Nunca vai, pois é. Tuti, é. Esses sete pecados, por favor, cite os sete pecados pra gente aqui, pra gente ver qual que a gente se identifica mais, a gente mais pratica nesses pecados. Porque todo mundo aqui é pecador. Todo mundo é pecador, a frente falou que é santa, isso é mentira. Mentira. Isto é mentira. Eu vou provar não, isso é não mentira. Existe. Eles têm inveja da minha santidade. Falei. Caluniador. E mentiroso. Mentiroso e caluniador. É isso aí. Cite os sete pecados, Tuti, pra gente. Os sete pecados são vaidade, inveja, ira, preguiça, avareza, gula e luxúria. E do time dos sete virtudes? Ah, calma aí que eu tô com a Wikipédia fechada, mas... Tem, ó, castidade... Temperança, que é o inverso de gula, porque antes de começar o cast, eu já não sabia... o que mais? Generosidade, inteligência, paciência, caridade e humildade. É isso aí, valeu por me ajudar, Rafa. Nada, tamo aí. Vaidade, que é o mais vaidoso entre nós aqui? Sei lá, a gente acusar um outro aqui. Não, eu sou bastante vaidoso, cara. Cara, eu tiro a monocelha, só isso. Estou bem. É, isso é falar, eu tiro a monocelha, tipo... Eu, quando, sei lá, pentear o cabelo sempre, sai de casa, não sai cabelo bagunçado. Gente, eu não penteio o cabelo, não. Eu sou tudo menos isso aí. Você acabou de falar que não pecava e agora tá se contradizendo. Olha aí, gente, eu falei, não penteio o cabelo. Meu maior pecado é não pentear o cabelo, o que posso eu fazer? Se o seu cabelo é liso. Então significa que você não é vaidosa. Ah, é... Isso. Ah, agora inveja aqui. A gente tem inveja de quem aqui, por favor? Eu tenho inveja de todo mundo que tem um PlayStation 3. Eu não tenho eu PlayStation também. 3. Eu também não tenho, hein? Então não temos inveja de ninguém. Eu só tenho Xbox 360. Foi então bom. Eu tenho inveja de você, mas nem tanto, porque muito jogo da Microsoft também sai no meu PC. Então. Que bom. É ótimo isso. Isso é inveja aqui. E a ira. A ira representa a palavra TTM verde aqui. Devia ser aqui no Wikipedia. Gente, quase não, você é tão fofa controlada. Fala, controlada. Verde. Esse aí, vamos abrir um tópico aqui pra Verde. Verde? Oi, gente. Eu sou a Verde e eu estou há 15 dias sem matar amigos de Caramba Cast. Pois é, pobre João. A gente teve que editar todos os outros carambas pra ninguém notar a falta do João, né? Porque, desculpa, eu admito meu crime hediondo. Mas sabia, gente, que se você matar alguém e comprovar que foi sob efeito de TPM, você não é preso? Ah! Caramba, até homem! Não, né? Na realidade, o homem ele tem uma alteração hormonal todo mês, como se fosse uma TPM, sim, mas um não é desmontável. Tão doentia quanto a minha, por exemplo. Acontece. Né, E a preguiça aqui, quem é o mais preguiçoso? Ah, não, antes eu queria só rebobinar aqui no fato da ira. Hoje eu vou me confessar, hoje eu tive um acesso de ira. Estava eu no colégio, né, que eu ainda estou no colégio, sinto muito, e sentado lendo meu livro, e começa aquela galera começa guerrinha de giz, aí o giz acerta justo no meu livro. Eu não sei, eu acho que eu incorporei a fé de mim, mas eu taquei o giz de volta, em que tacou o giz no livro, e gritei as seguintes palavras. No livro não! Eu falei... Não, eu não sou tão frio com meu livro. Eu levantei e gritei, para com essa porra aí, vai tomar no cu, bando de filho da puta. E aí, como é Nossa, que era o nome do fofinho. Livro que tu tava... Olha só que fofinho, qual que era o livro que tu tava o lendo? O livro era Acabando. Cabana, mano, o livro Acabana. De Deus e compaixão e tal. Livro que fala Deus, Espírito Santo, Jesus. E eu levanto e mando os meus colegas pararem com essa porra e irem tomar no cu, bando de filho da puta, mas tudo bem. Isso aí, absorveu a mensagem cristã? Tá funcionando. Tá funcionando. Absorveu a mensagem cristã? Os efeitos que os livros me causam. É, tô ligado mesmo. Eu sei como parabéns, é. Tutizinho. Aprendeu bonito aí, viu? Enfim, agora é a preguiça aqui. O mais preguiçoso aqui, eu aponto o dedo é o Tuti. É, acertou. Bingo, tudo de ruim eu tô sem, coitado, velho. Tudo de ruim. 15 horas por dia. Isso soa preguiçoso? Sei o quê? Durmo 15 horas por dia. Isso soa preguiçoso? Peraí, tu hiberna? É isso? É. Meio que sim. Tipo, não acorda verde, ela tá hibernando. Encosta um galinho nela. Encosta um galinho nela, ela levanta. Se eu começar a dormir aqui no meio do coisa, vocês me desculpam, tá? Porque é isso. Eu durmo. Sabe, na realidade, eu sou preguiçoso porque eu durmo mal. É porque... eu sou preguiçoso porque durante a noite eu durmo num colchão que nunca foi retirado o plástico dele, como eu moro na casa dos meus avós. E logo o colchão é duro que nem uma... qualquer coisa dura, como madeira. Aí você acorda, sua perna tá pregada no plástico. É, uma coisa... Levanta e vai levando a cama com você, né? Eu acordo praticamente como se tivesse dormido no chão mesmo, só que com um travesseiro e um plástico em cima. Esse é legalzinho desse plástico, aí também quando você dorme, ele fica no seu ouvido parecendo um forrozinho assim. É. Forrozinho? Forrozinho? O teu plástico. O plástico fica parecendo um forrozinho. Com certeza, tá? Você faz o ritmo. Legal. Só o teu plástico, mano. O meu plástico. É plástico do Japão, pô. Imagina então, o plástico do Jaider. O Jaider tá dormindo aí. Que é isso? Não, só meu colchão, relaxa. Achando que era o frevinho ali de fora, né? Ah, meu pai. Só meu colchão. Galera, não, o som quebrou. Ah, não, pega o colchão do Jaider. Pluga o cabo lá de repente. Boa, esse colchão é acústico, né? É, tem como. Surround. Mas, não, o caso é que aí, como eu não durmo bem à noite, eu passo o dia inteiro com sono. Eu chego, os meus amigos já chamam minha atenção e falam, cara, tem como você fazer o favor de não chegar no colégio com sono, dormindo? Nossa. Aí eu, não tenho como fazer esse favor, só se você me comprar um colchão melhor ou me dar um pote de Valium por semana. Um pote de Valium? Nossa, cara, vai se tratar, meu. Valium. Eu acho que uma paulada resolve. É, vai talvez. Dormir fácil. Com certeza, mas eu não dormiria bem de novo, né? Ah, quem sabe? Vamos tentar, Tutinho. Não, por favor, não quero terminar como o João. Beleza. Beleza. Anotado. Anotado. Você pode terminar de outro jeito. Eita, meu irmão. O negócio aqui tá esquentando, hein? Como é que é o próximo pecado? O próximo pecado. Eu ia falar da velha, mas vamos pular pra luxúria logo. Vamos pular pra luxúria. Bora. É o negócio que tá esquentando. Minha luxúria. Agora, com toda certeza, eu aponto a luxúria pro Rafa. Oxi! É, eu também, sério. Como assim? Danadão. Danadíssimo. Por quê? Só nossa, porque eu fiquei com 11 meninas na minha escola ano passado? Só, não, só. Ah, isso é comum, velho. Sério mesmo. Claro, comum. O que você falou? Repete pra mim, Rafinha. Só porque eu fiquei com 11 gurias ano passado lá na... Caraca, velho. Só na escola. Não, isso... Nossa. Normal, a vida de um garoto é assim. Olha esse pegador, gente. Não. Pegador, parabéns. Que o dinheiro não faz, hein? Vamos passar aí pro Avada. Os R$260. Pra que comprar um microfone se você, se você consegue comprar suas garotas, né? Lives and money and beats. É, né? Tá vendo? É isso aí, ó. Porque carro de pegador é... Como é que é? É aquela Saveiro que não tem som atrás. De pegador, não. De cara de playboyzinho. Que não tem som atrás, ele para na frente da sua escola, levanta o som, assim, que o som sai, assim, né? Da traseira do carro. Aí a galera tá toda saindo, de repente... Pá, pá, pá. É o playboy. Você pode ver que tem um monte de menina lá ao redor dele e o Rafael está do outro lado dando sinal para o ônibus. Ei, esse é mesmo que eu vou. Isso acontece, mas tudo bem. Aquele ônibus que vai pro mesmo lugar onde o Henrique Cristo mora, né? Exatamente. Eu sou um cristão, eu não sou luxurioso. Quem disse que eu sou luxurioso? Não é luxurioso. Não é. Quem disse? Alguém disse isso? Não, mas é... Imagina, Vamos. Assim, por alto, assim. É que vocês não ouvem as nossas conversas. Vocês ouvintes tinham que ver o que o Rafa conta pra gente sobre seus atos de luxúria. Porque... Aê? Como é que é o próximo aí mesmo? Por que não compartilhar, Rafa? Por que não? É, gente, você tem orgulho. Fala pra gente, eu sei que você tem. Não é orgulho, é vergonha. Você é pecado capital. Não, é porque eu não quero ficar contando as minhas intimidades aqui no CarambaCast, entendeu? Não é uma coisa legal de falar. Pô, mas vai que você faz um merchandising também. Né, aí, as vai. Garotas vão ficar aí todas, né, serelepes. Moreno, serelepes. Alto, olhos azuis. Mentira, eu não sou assim. Ah, droga. Talvez acabou com os sonhos das meninas aí. Moreno, média altura, olhos castanhos e... Uma risada frenética, ó. Né, ó. Tudo verdade, que você galera. Precisa. Parece aquelas mensagens de feed classificados, mas tudo bem. É. Tipo, tem os classificados lá no alto. Moreno, alto, olhos azuis. Ah, louro dos olhos azuis. Classificado lá de baixo. Rafael Araújo. Moreno. É porque você nunca viu tem uns classificados, velho. Tem uns classificados que são muito engraçados, velho. Ah, você para pra olhar? Sério, eu nunca parei. Né? Não, pô, porque eu já vi um vídeo no tempo que tá falando lá. Ah, tô sabendo. Ah, sei, claro. Ah, por que vocês não estão todos se fuder, caralho? Vídeo no YouTube, claro, continue. Era no RedTube. Agora sim. Depois não podemos falar essas palavras aqui, o programa de família é no YellowTube, vai lá agora. É no YellowTube. É claro, no YellowTube é mais fácil. Era no VermelhoTube. Era no PiTube. Então tá bom, hein? Vamos aí pro próximo, como é aí? Inveja? O próximo Red... Inveja, né, Luxúria? Não, YellowTube, já pegando, não mudando de assunto, vamos pra gula. Gula, YellowTube, isso aí. Enfim, comida é uma coisa que a nossa amiga fez de não come. É uma coisa maravilhosa. Mentira, eu como, sou mó comidiloninha, nada a ver. Comidiloninha? Não, eu sei até falar, tá legal? O quê? Mas é o quê? Comidiloninha. Ah. Maravilha. É uma nova espécie de pássaro que está extinto. Nós temos Instituto Comidiloma que está cuidando dos comilodilomas. É uma doença, é uma DST. Não. É uma DST, tá vendo a luxúria? Aí, brincadeira, credo, bate na madeira. Gente, não faça isso, não faz assim. Você vê, isso aí é uma doença. Não é doença, é um passarinho, melhor. É melhor o passarinho criado em cativeiro. Ele só vive comendo maçãs durante uma época do ano só. E no Natal ele come kiwi. Isso, e come, e também bebe e vive bebendo suco de limões apodrecido de tanto cair no chão. E ainda por cima, come umas barrinhas de nutri, às vezes, quando o estômago dói muito. Isso, aí de vez em quando pra ele fortalecer bem, ele fica de cabeça pra baixo, é uma maravilha. Gente, não tô achando graça, só um beijo pra vocês. De vez em quando ele cuida do irmão mais novo também. Isso. Avareza, então, avareza. Quem é o mais avarento? Quem é avarento? É, avarento eu acho que é muito difícil de ter, né? Porque a maioria não tem nenhum grande rico aqui, né? Não, o Jaider, né? Agora ele trabalha, né? Oi, eu como tenho deputado, emprego. Deputado. Ah, é? O Jaider é político, né? Eu não sou político. Daqui a pouco, porra, velho, eu não sou político. Tá. Enfim, não, eu trabalho na gráfica, entendeu? Eu faço umas paradinhas lá, entendeu? E assim vai. Enfim, mas eu tenho um emprego, mas eu não sou avarento. Eu não sou avarento. Quando sai o meu primeiro salário, eu já prometeram lanches. Prometeram lanches pra todo mundo. Olha, já é seu primeiro salário, não esquece de mim. Primeiro salário, você vai ficar devendo pro segundo. É uma maravilha isso. O Jaider não é avarento. Que ele nem vê o salário dele. Veja meu salário e. Diz ali. Já desconta, pô, já tá descontando o segundo. Eu já não tenho o primeiro salário, já está descontando o segundo. Hein, Jaider, que dia a gente vai dar um rolê pela cidade aí? Pra você pagar as paradas pra gente? Maravilha. É, né? Avarento! É, cara. Tá vendo? O engraçado é que todos esses sete pecados vão se reunindo, assim, um vai puxando o outro, assim. Por exemplo, se você é vaidoso, você tem inveja do seu amigo que é mais vaidoso que você. Você fica puto. Você é tem inveja, ruim. Você tem ira dele também. Aí você sente uma preguiça de ser melhor do que ele. E não, é... que isso, Tuti? É, não, aí... Não, é assim, velho, calma, vamos lá. Calma, você vamos é vaidoso devagar. Porque você quer... Contribuir não, né? Ser luxurioso, né? Poder pegar umas menininhas, você tem que ser bonito. E aí, pra isso, você tem que pular a gula, uma coisa que ninguém consegue, né? Ninguém consegue, não. Ninguém chega até a gula pra conseguir alguma coisa. Não é assim, Tuxa. Vamos lá. Você é vaidoso. Por que você é vaidoso? Porque você quer pegar algumas menininhas, tá? Luxúria, pá. Aí você fica vaidoso, tu fica gatão, aí tu pega a menina, aí vai, ó... Aí tu fica com fome, tá ligado? Aí tu fica com fome. Aí tu vai comer. Ah, tá. Depois recolhe o meu. Entendeu? Aí tu come pra caralho, pra recuperar as forças e come mais do que você realmente precisa. Porque aí tem tantas coisas gostosas. Porque você tem muito dinheiro e não divide com ninguém. Aí não. Chega lá, depois que você come, aí sempre bate aquela preguicinha depois que você come, né? Tá ligado? Aí você dá uma descansada e tal, dorme lá, aí tu vai lá e você fala, pô, eu sou foda. Aí já é soberba, né? Sou foda, eu não tenho... Eu pego de geral, eu sou rico, eu posso comer o que eu quiser e tal. Mas sempre tem que ter uma pessoa que tem mais que você. Aí você vai ter inveja dela, né? Caralho. E aí, consequentemente, tu é invejoso, você fica irado que a pessoa tem mais que você. Oh! Gostaram da ideia, né? Da minha historinha, né? Não, pelo visto não. Cri. Dá pra engolir, só que não vem, mas... Não vem. Dia melhor então, fala da puta! Medo. Ah, dá pra engolir, já foi gula. O Rafa já xingou, já é a ira. É uma maravilha aqui, estamos vivendo nossa, sete pecados. Dá pra engolir, já é gula. Com certeza. Mas vamos às histórias, então. Alguém tem alguma história de inveja? Não. Ninguém quer admitir que tem uma história de inveja, né? Mas... Eu não duvido alguém que não tenha sentido aquela inveja daquele boneco. Todo mundo tem inveja de mim, eu não tenho inveja dos outros, eu sou glamourosa. Olha aí, vamos falar da humildade, então? Humildade, não é. É mentira, gente, tem inveja de todos, porque as mulheres são todas bonitas, eu sou zoada, aí eu fico com inveja de todo mundo, aí eu choro, é triste. Olha aí, hein. Verdade, gente, verdade, isso acontece. Você chora, né, de acordo com a Wikipédia, não me fale. Não vem mexer o saco, mas eu li que em um dos livros aí dizem que tem o oitavo pecado, que é a melancolia. Eu sou melancólica pra caramba, sou pessoa chorona. Eu sinto inveja, eu choro. Eu sinto fome, eu choro. Eu sinto raiva, eu choro. Tudo choro. Eu não considero a melancolia um pecado capital. Nem eu, cara. Você pode ficar triste quando você quiser. É? Tu vai ficar sempre alegre, tipo eu? Sempre sorrindo, assim, tipo. Que idiotice, só gente idiota fica sempre alegre. A foto do Rafa no Skype é ele dando uma gargalhada. Ah, fala aí, velho. É acolhedor, não? É acolhedor, cara. Acolhedor, isso mesmo. Vai lá no centro aí, você vai ser acolhido por pessoas. Enfim, bom, os que foram então mais citados entre nós assim foi a Ira da Ferge. Sim, a Ira da Ferge. Imagina, a gente não passa tanto apercebido. Isso. A luxúria do Rafa, tá maravilha. A preguiça do Tuti. Eu sou o que mesmo? Aparente. Eu sou aparente. Não, tu é como é que é aqui? É, tu é soberbo, que tu sempre humilha as pessoas assim, fala assim, ficou legal, Jaider? Aham. Uhum. Ah, vai, eu sou soberbo. Sai, rápido, demorou. Hã? É, sempre. Então tá, vamos começar pela Ferdi, então, Ira. Vamos ler aqui, vamos ver o que se encaixa com ela aqui. Tem como sinônimo a raiva, a cólera, a agressividade exagerada. Gente, sou fofa. Isso. Porra, mano, eu não sou luxurioso, velho. Eu tô lendo aqui, velho. Não sou, velho. Desculpa, velho. É o desejo passional e egoísta por todo prazer sexual. Todo mundo vai pensar que eu sou um puto que fico fazendo sexo. Não, cara, mas calma aí. A luxúria do jovem, pelo menos a minha opinião, que o jovem tem que ser, falando que nem um velho agora, é a luxúria só da pegação. Só da pegação. Então, ainda mais você, Rafa, que eu conheço você. Se você quiser falar outra coisa. Não, então, é isso. Então, esse é o conceito de luxúria. Esse é o concernimento da luxúria. Ah, logo, você se encaixa no concernimento atual da luxúria. É, mas, pegação tá, e tal. É só isso. Nada de sexual, nem nada. Eu espero. Minha mãe também. Seu pai não, né? Seu pai. É, meu pai, valeu, filhão. E a preguiça do Tucci é definida como aversão ao trabalho, negligência. O Tucci é negligente. Eu sou negligência em pessoa. A crença básica da preguiça é: não necessito aprender nada. Deixa pra depois. Eu sou completamente assim, acho que o Jaider leu minha mente agora, porque realmente... Na verdade, eu vou falar um pouco aqui de como o Tuti é. Olha, ele realmente conquista qualquer coisa com seu esforço, porque ele é incansável, ele não sente preguiça em algum momento, você entendeu? Ele sempre está disposto a fazer tudo, não negligencia nada, entendeu? O Tuti é um cara correto, eu não tenho nada a dizer... Assim, coisas ruins do Tuti? Nada. Agora, a Ferdi, né? A gente tem que sempre falar... Quando você fala Ferdi, é assim... Sabe manter... Puro amor. A virtude da Ferdi é manter o controle emocional. É a sempre. candura nunca em pessoa. Nunca perde a calma. Isso gente, aí, velho. Vocês estão me humilhando. Tá? Ela tolera... Isso é a Ferdi. É do tipo. Como é que era aquela história que o irmão chegou? Ah, eu quero dar um abraço. Sai daqui! Exatamente! Não, que é isso, gente. A Ferdi é um amor. Até um comentário aí. Não sei, esqueci de quem foi. Não sei. Só amor. Ela falou: a Ferdi é o amor. A Ferdi é o amor. O amor do caramba que é a Ferdi. É Capitão Planeta, a Ferdi é o coração. Isso. E eu tô em castidade também, né? Claro! Poxa, gente, eu tenho momentos de ira, mas eu sou uma fofa. É, você é fofinha. Ó, oh, perdi. Perdi. Oh. Vocês são maus. Me humilham. Cuti, cuti, cuti, cuti. Oh, não. O que é isso, mano? Não sei. O que é isso? Deu medo. Por isso que eu não me dou bem com crianças. Puta que pariu. Me assusto mais do que... Agrado, mas tudo bem. Nossa. E o Jaider? E o soberbo do Jaider? Não, não é soberbo, é humilde. O Jaider, humilde. Cara, o Jaider, ó... Eu não sou soberbo, eu sou econômico. Tá? Não, ele não é... Ó, ele tem modéstia, ele tem respeito, entendeu? Ele é tudo, esse é o cara, é o foda. Obrigado. Não, ainda mais que ele é generoso, entendeu? Ele é generoso, ajuda o próximo, divide tudo que tem. É o Jaider, não precisa falar mais nada. É isso aí. Não precisa. Jaider para presidente. Jaider. É isso aí, Jaider. A gente chama. Pois é. Eu sou humilde também, enfim. Bom, galera, Vamos terminando o Caramba Cast por hoje. Vocês viram aí os sete pecados. Você se identificou com algum, que eu sei. Sim, você. Identificou, claro. A pessoa vai se identificar com o pecado, mas só que ela não vai falar pra todo mundo. Olha, eu sou. Nossa, isso aí, luxúria, adorei, hein? Me identifiquei bastante nisso. Vai chegar assim, e aí, gatinha, tá a fim de ficar com um cara bem luxurioso? Luxurioso? É, nossa. Moleque. Tá aí, gata, e aí, gata? Isso, muitas pessoas na gula ouvindo a gente aí, tira esse pão de queijo da mão, por favor. Isso, bacana. Aquele pão de queijo maravilhoso, que é pão de queijo comprado na padaria, enfim. É, olha o ratinho ainda aí, hein? Daqui a pouco. Esse tecladinho aí, bem cheio de migalhas. Você vira o teclado, que é um prato de comida. É minha alimentação. Pera aí, só um pouquinho. Deixa eu só virar meu teclado. Opa, bife. Arroz, feijão, purê, cabelo, uma maravilha. Você vira o teclado, que é uma coxa de frango, né? Só não garanto que ela vai estar saudável, mas... Uma geleia aqui, olha que beleza. Um misto quente, nossa! É, não tão quente, né? Só colocar debaixo do estabilizador que esquenta. A galera nos Estados Unidos fala de fast food, porque nunca viu aqui os teclados aqui. Isso, pô, sim, fast food. Virou, raspou na boca, tacou pra boca. Fim, é isso papo. Aí, ó. Virou hambúrguer. Caralho, cadê minha batata frita? Tá desse lado. Puxa, tá aqui perto do ar. Peraí. É. Pega a caneta e toque. Tira assim. Maravilha. Ei. Bom, vamos terminando por aqui, galera. Agora vamos para a parte que todo mundo adora. Todo mundo simpatiza com isso, por favor. Rafa, sua conclusão, meu filho. Olha, eu não queria. Eu queria, além desse momento de conclusão, eu queria me defender, cara. Eu não sou luxurioso, entendeu? Não sou, cara. Fê, depois você me liga, tá? É. Isso. Agora com a palavra, por favor, minha cara digníssima, Fede. Então, gente, eu vou copiar o nosso querido Rafa e dizer que eu sou uma fofa. Vocês estão me julgando apenas por meus tempos de TPM, isso é um absurdo, tá? Que assim, eu vou lá e fico pouquinho tempo de TPM, vocês julgam toda a minha atitude como se eu fosse um ser inescrupuloso, amaldiçoado. Não é bem assim que as coisas funcionam, vocês devem me reavaliar. Um beijo. Olha só. Pois é. Isso. Bom. E Tuti, por favor, tenha a palavra. Eu não vou imitar ninguém aqui, porque eu sou preguiçoso mesmo e admito. O que até me faz escapar de certas conversas desnecessárias. Que a pessoa fala, ei, Tuti, vem aqui conversar sobre tal coisa. Não, tô com muito sono. Eu viro e deixo. É, eu sou irado, eu sou guloso. Valeu, mano, é nóis, pira! Humilde, um beijo. Eu também sou guloso, eu sou invejoso. Se você tem um Play 3, sinta-se invejado. Não sou avarento, porque raramente eu tenho dinheiro. Não, eu sou vaidoso e só isso mesmo. Só isso. Só isso. Só, né? Bacana, e teve preguiça de falar mais. Brincadeira. Só isso, tô com preguiça de falar ré. Isso. Agora, minha conclusão, vou defender isso pro mundo. A Fê de um amor. A Fê de amor. Oh, eu sou um amor. A Fê de um amor. Todo mundo já falou isso, a Fê de um amor. Não precisa ninguém explicar mais nada. Eu sou discípulo do Henrique Cristo, isso é isso, fato. Isso, discípulo do Henrique Cristo, ou seja, ele não comete a luxúria. É um garoto excepcional também. Está nos padrões está nos padrões, enfim. Nossa. E o Tuti não é preguiçoso. O Tuti não é preguiçoso. É uma maravilha. Está Tuti, filho da mãe, por favor. Eu esqueci que tem um político na sala. Não posso mostrar falta de respeito. Isso, e o Tuti não é preguiçoso. Ele lê livros, está lendo livros. Enfim, eu. Calma aí, que meu telefone tá tocando. Oi, gato. Tá bom. Tá bom, traz camisinha. Tá tranquilo, de menta? Tranquilo, pode. Fala que a música que é do Senta que é de menta. É isso aí, beleza, não, tá tranquilo, passa aqui depois. Tá tranquilo. Isso. Beleza, bem gato. Isso, o Rafa combinando com a namorada dele que house ele vai comprar amanhã. O de menta. É lá. Vocês são maliciosos. São os luxuriosos. Tem, sabe o quê? Isso, House de Meta é melhor mesmo, também concordo. Só o House, né, por favor, né, Jaider? House Preto pode causar várias transformações. Não podemos falar. Agora preguiça! Tuti! Como é que. E a ira, hein, Ferdi? Não, não, calma aí. E eu aqui, eu não sou avarento, beleza? Eu gasto meu dinheiro, né? Que eu nem vejo a cor dele, entendeu? Calma aí. Opa, tá já, você sabe, né? Não, tem já. Tem um escapando do meu bolso, enfim. Você sabe. Tem um peixinho, que isso? Tem um peixe saltitante aqui pulando no aquário, enfim. Vamos aqui. Galera, isso daí foi o Caramba Cast de hoje, beleza? O próximo Caramba, já selecionamos um tema. E vai estar super legal mesmo, beleza? Esse vai, a gente vai. Enfim. Vai estar um tema muito bacana pra gente discutir semana que vem com um layout novo, assim, espero, beleza? Porque eu vou estar organizando essa semana aqui a todo vapor. É porque os outros a gente seleciona de última hora, saca? Ele avisou agora porque, tipo, tá relax. Isso, a gente chegou aqui, a gente falou, vamos falar de quê? Sete pecados, somos pecadores. É nóis. A gente espirrou, parecia sete pecados na hora de falar. Eu bocejei. Errei, caiu no número 7 e ficou pecado. É, aí eu bocejei. Nossa, que preguiça, Tuti. Pô, preguiça, um dos sete pecados. Bora, então. A gente tava de TPM, a ira. O Tuti já tava. Já, foi assim, a coisa ideal. E eu no shopping, e eu falando assim, ó, calma aí, só. Tô saindo aqui do motel aqui, daqui a pouco eu ligo pra vocês. Brincadeira, eu nem tenho idade pra ir nesses lugares, tá, seus pervertidos? E eu tava lá no Senado, lá conversando com o político, enfim, brincadeira. Aí o Jair teve que trocar, pegar a meiazinha e tirar um pouco de onça, de lá de dentro, as cuecas também, que tinha muito dinheiro, né? Sabe como é? São coisas do trabalho. Coisas do trabalho, eu não faço nada. Oi. Não, calma, então no cast, depois a gente combina aquela. Enfim, vamos terminar o Caramba Cast por hoje, galera, beleza? Mande seus recados, não esqueça, por favor, estou pedindo de joelhos, beleza? Clique no envelopinho. Ou cada e-mail mandado, o Jair manda uma doação pra você aí. É. Isso. Cada e-mail assim. Mandado, eu prometo mandar de volta um e-mail com. Enfim. Falando, valeu, galera, um beijo. Se houver uma queda, assim, se fala que, nossa, a Bolsa Família tá diminuindo a quantidade. Não se preocupe, não foi culpa do Jaider. Não. Não. Aí de repente sai assim, projeto de lei de Jaider Dias. Enfim, é isso daí então, galera. Não se esqueça de comentar. E não perca o próximo cast. Valeu, galera. Bom, é isso daí. Vamos ficando por aqui. Fui! Ai, caramba! E aí, gata? É, tô com a pimenta aqui. Ah, não, gatinho, pimenta. Você sabe que eu não gosto de pimenta, eu gosto de morango. Ah, mas qual o problema? Você vai chupar de qualquer jeito? Ah, porque eu não gosto de balinha com açúcar, tem que ser sem açúcar. Ah, fica tranquila, essa aqui é diet. Adoro.